Solta-se o beijo, gato mia. Tu olhas gato mia. Solta-se o beijo, gato mia. Tu olhas gato mia. Solta-se o beijo, gato mia. Tu olhas mia. Solta-se o beijo, gato mia. Espreito por uma porta encostada. Sigo as pegadas do chorar.